973, bom dia, sua identificação desce para 2000. Pérez com 1011. 2000 Pérez com 1011 na marca. Olha para está. Autorizado. Tô já acho que o táxi 6251. Afirmativo, autorizado táxi via pátio, Índia, ponto de espera, piste no 0, com a torre em 1-1-3-1-9-5, ajustando no 0-1-1, puxo na M251, boa viagem. Uno, uno, oito, décimo, nove, cinco. Livre LS, acuse no localizador com 1011. Acusará no localizador com 1011, 5973. Salvador, bom dia, Sané 6251. Sané 6251, está autorizado. Alinhar e decolar da 1-0. Vento é norte. 02 nós. O Rio, 5 5973, interceptou o localizador. Completa final, pista 190, torre 1895, 5973. Completará 3895 e 5973. Torre Salvador, bom dia. E o 5973 estabilizado ILS, pista 190. Bom dia, e o 5973 continue na final, aguarde pista livre. O ajuste é no 09. O 0-1 aguardando a sua autorização para a posse. Livre o pouso na 10, vento 020 graus, 1 nó. Livre pouso na 10, Rio 5973. Poxa, né, 6251, decolado aos 49, chame o controle, 120, décima 8. Controle, Salvador, muito bom dia, senhora 62, segundo, passa 1600, Nadael, autoriza direto, beleza? 6251, contato radar, subo 360. 360, tu me autoriza o VAR da presente direto, beleza? Autorizado. E direto, senhora 62. Com 973, levando a pista. Gente, o Rio 5973 no solo ao 51, ao livrar, chame o solo 1219. 1219, obrigado. Nada. Solo, bom dia, Rio 5973, levando a pista, não se escuta. Tá livre o táxi para o Parte 3, via Alfa Kilo, Rio 5973. Alfa Kilo, Parte 3. né? 6251 no chame Recife em 1251. Recife 1251, 6251.